tava, não dá pra ficar. Eu disse pra ele voar. Vê se voa pra bem longe daqui, mané. Os tiros tão na área, tua saída é fugir. Fugir para outro lugar. O cara é tapado, um pouco viciado. Viagem do fato, tanto quanto aloprado. Deixou os filhos de lado. Diz que iria comprar cigarro. A procura da propina, não achando a vacina pra descolar dos pulmões do catarro. Vai pra frente, não tem solução. Vai pra frente, é, não tem solução. Vai pra frente, não tem solução. Vai pra frente, é, não tem solução. Tuberculose na seta, o cara tá fudido. Não tinha como fugir, não tinha mais amigo. Pra todos, ele era um bandido. Foi gravado, caguetado, depois de muita proeza. O cerco tá fechado, é cana dura com certeza. E pra ele tá tudo beleza. Confiava no taco e não queria saber. Sem medo da vida, não tinha medo de morrer. O canhão estava à sua mercê. Falou pra mim que descobriram a fraude. Ele só pensava em chutar o balde. Pum, acabou a malandragem. Vai pra frente, não tem solução. Vai pra frente, é, não tem solução. Não tem solução. Não tem solução, meu irmão. Solução.